vida sem ti. Não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente somente amei um cafajeste. Mas meu coração não viu você, me fez de besta. Mas hoje não faz mais. Vida sem ti, não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente somente amei um cafajeste. Mas meu coração não viu você, me fez de besta.